vez mais acredito no nosso amor. Um amor explícito sem pudor. Parecemos dois, mas vistos a olho nu, nós muitas vezes somos um. Acreditei, meu amor, só quem ama é rei. Como você se encaixa em mim? Eu sinto firmeza, quebrando qualquer tabu. O nosso amor não vai ser blue, yeah. Eu vou sempre te curtir, repetindo I love you, I love you. Com você, por que não ser clichê? Se tantas vezes somos um. Acreditei, meu amor, só quem ama é rei. Como você se encaixa em mim? Eu sinto firmeza, quebrando qualquer tabu. O nosso amor não vai ser blue, yeah. Eu vou sempre te curtir, love you, I love you. Com você, por que não ser clichê? Se tantas vezes somos um. Nosso amor não vai ser blue, yeah. Eu vou sempre te curtir, repetindo I love you, I love you. Com você, por que não ser clichê? Se tantas vezes fomos um. Tantas vezes somos um. Nós tantas vezes somos um.